Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso 31º episódio, na nossa temporada de ação dos anos 80, chegando já assim perto do final da nossa temporada, né? A gente não podia deixar de falar de um filme do Bruce Willis, né, pô, grande desses ícones que surgiram nessa década, né? E que melhor filme dele pra falar do que Duro de Matar, filme de 88, dirigido pelo John McTiernan, né? Com a Bonnie Bedelia, o Alan Rickman, o William Atherton. Filmaço, assim. Não sei o Thiago e o Igor, mas era um clássico, assim, na minha casa de passar na TV e gravar numa fita de VHS e ficar revendo. É um filme que até meu pai, que não curtia muita ação, ele curtia muito. A gente era um certo bonding, assim, de sentar pra assistir o Duro de Matar. Grande filme, né? Mas antes de eu começar a falar da trama mesmo aí do filme, bora dar um oi pros nossos ouvintes. Grande Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Tô bem contente, bem empolgado, quase tô assim, já exclamando Ipicaiei, seus fodedores de mãe. Isso aí. E o grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, cavaleiros, sobre esses filmes natalinos que apregoam os bons valores da família tradicional. Isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro. Pois é, o Duro de Matar, né? Um grande filme natalino mesmo, né? É, famosamente se passa no Natal, mas em Los Angeles, né? Um Natal sem ser nevado, né? Que pros americanos é raro, mas pra gente é, né, o ápice do verão, né? E o que que é a trama do filme, né? Pra gente já começar falando sobre isso. O Bruce Willis faz um policial, assim, que tá em vias de divórcio. Um policial de Nova York que vai pra Los Angeles encontrar a esposa barra ex-esposa, né? Que tá com os filhos morando lá, porque ela é uma executiva de alto nível numa empresa multinacional, japonesa, inclusive. E ele chegando lá no prédio, lá pra festa de Natal da empresa da mulher, onde ele meio que foi um engano, ele não era esperado exatamente. Ao mesmo tempo, por coincidência, o prédio é tomado por uns terroristas, né? E eles sequestram toda aquela galera lá e tem um viés, assim, aparentemente de terrorismo meio político mesmo, ideológico. Eles se fazem passar por terroristas, mas ao longo do filme você descobre que, na verdade, eles são uma quadrilha de assaltantes, né? De ladrões de alto nível, né? Eles é uma quadrilha toda europeia, né? O líder é o Hans Gruber, alemão, que é o Alan Rickman. E é uma gangue toda cheia de gente falando francês e alemão. É uma organização criminosa europeia, nitidamente. Não, a diferença de, né, dessa década, nos 80, tinha muito esse esquema de ou criminoso latino ou terrorista muçulmano, né? Esse aqui não, é um grupo eurocêntrico de ladrões que sabiam que lá dentro desse super prédio super tecnológico dessa multinacional tinha um monte de daqueles, eu não sei como é que chama, bearer bonds, né, em português. São uns documentos valiosos lá, né, que você transforma em dinheiro. E aí o Bruce Willis, que faz o John McClane, esse policial que tá lá visitando a ex-mulher dele, ele consegue se safar desse sequestro, eles não sabem que ele tá lá, e ele começa a fazer tipo uma guerra de um homem só contra eles, né? Ele consegue pegar armas, ele consegue ir matando um por um, ele consegue falar com a polícia do lado de fora, com o policial que atende o chamado que ele faz, porque tá tudo sem comunicação com o exterior, ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro. Aí, graças à ação do McClane lá de sabotar esses assaltantes, esses bandidos, aí a polícia acaba chegando, o FBI e tal, e eventualmente ele consegue lá basicamente sozinho, né, vencer esses criminosos e resgatar a esposa dele e o pessoal que tá lá sequestrado, né? E é isso, né? Um filme de, sabe, essa coisa de um homem contra o perigo, né? Um cara solo, sem apoio. Famosamente ele tava descalço, né, na cena quando os assaltantes entram, então ele tá, não só ele não tá bem armado, ele tá meio semi-nu, assim, desprotegido, lutando contra esses assaltantes super tecnológicos, com muitas armas e lança-míssel, e tem até um hacker lá no grupo deles, é uma quadrilha high-tech, assim, e ele é um cara semi-nu contra eles, né, então tem esse elemento de um embate entre um cara contra essa força muito maior e mais organizada do que ele, e ele conseguindo isso, né. Nesse sentido me lembra um pouco o Predador, né, essa coisa do cara aquém do seu par, do seu inimigo, que consegue, através da perseverança e da esperteza, ele vai se dando bem, né? Vai vencendo lentamente. Bom, é isso. Essa é a trama do filme, né? Deixa eu começar perguntando pro Diegão. Diego, grande Diego Nunes, qual é a sua história com esse filme, né? Se aqui você tem uma. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu adoro, adoro, adoro. É, também, parecido com o Felipe, né? É um filme que eu já revi muitas vezes, né? Não me lembro a primeira vez que eu assisti. Não me lembro. Certamente eu não vi esse filme no cinema, né? Eu era muito criança ainda. Mas eu não me lembro da primeira vez que eu vi ele no vídeo, né? Com certeza deve ter sido em VHS. É um filme que você se apaixona à primeira vista, assim, né? Porque é um filme muito bem feito de ação, com um roteiro super redondo, com atuações muito boas, com um vilão muito magnético e carismático. É, o filme tem muitas qualidades. Então eu já realmente vi esse filme muitas vezes. E vi agora de novo pro podcast e sempre eu gosto de mencionar que quando você assiste o filme com uma mentalidade de interpretação, como a gente faz, né, para discutir no podcast, você sempre percebe coisas diferentes, né? E por mais que tenha sido a 27ª vez que eu vi o filme, eu percebi duas coisas diferentes que eu vou propor a vocês para discussão no decorrer do episódio. As duas coisas que eu notei foram: é um filme que se associa ao gênero de ação dos anos 80, né? Tema da nossa temporada. Mas eu acho que também ele faz parte de um subgênero que foi inventado pelo cinema americano de Hollywood, que é um subgênero muito divertido, muito legal, né? Que é o heist movie, filme de assalto. Por exemplo, um grande filme de assalto, né? Que todo mundo já deve ter visto, que tem uma estrutura, né, não igual, mas semelhante, assim, né? É, 11 Homens e um Segredo, né? Ocean's Eleven. Então tem vários filmes desse subgênero, né? Que eu acho, inclusive, que pode ser uma temporada nossa, não sei, né? A gente não tem muito o que dizer sobre esses filmes, mas são filmes com roteiros muito profissionais e muito certinhos, sabe? E super divertidos, e a gente assiste esses filmes várias vezes e se diverte sempre, né? Então, por que será que o heist movie é tão legal, tão divertido, né? É, e a outra coisa que eu notei é um elemento cômico nesse filme fortíssimo, né? De sátira à polícia, né? A polícia é muito ruim, horrível, né? O John McClane é o único policial bom do filme. E o amigo dele, o interlocutor dele, é um policial traumatizado. É, desk job, policeman, né? Que trabalha no escritório. Simpaticíssimo, mas... Red Novel Johnson. Nossa, como a polícia é incompetente nesse filme. Né? É muita sacanagem. Nossa, é claramente uma intenção do diretor, do roteirista, satirizar a polícia nesse filme. Fantástico. Me sinto representado. Pois é, e não só a polícia, mas o FBI, que, né, que geralmente nesses filmes é tipo um nível acima, né, de profissionalismo. Então eles são o ápice, assim, da autoconfiança, sabe, errada e inútil, assim. Eles chegam estragando tudo, inclusive parte do plano do Gruber, né, do terrorista. É, ele conta com que o FBI vai fazer o que eles fazem, né? Ele já espera aquele bravado, aquela coisa. Não, a gente vai chegar aqui e fazer tudo do nosso jeito e claramente vai dar tudo errado, né? É muito legal. Realmente isso é um aspecto bem forte, não só desse filme, mas dessa temporada, né? Pelo visto. Não sei se é o diretor ou o John McTiernan ou os roteiristas, mas talvez seja o diretor, né? Eu senti, assim, que tem um núcleo, né? Um espírito no filme de, como é que se fala? De protesto contra as autoridades, assim, contra a polícia, como força do Estado, e o FBI também. E como se fosse uma apologia ao indivíduo, né? Ao policial. Ao bom policial. Os dois agentes do FBI que aparecem, né, são Johnson e Johnson, né? Nos créditos eles aparecem como Big Johnson e o outro é o Small Johnson, alguma coisa. E eu lembrei daqueles irmãos gêmeos lá do Tintin, né, daquele desenho animado belga, né, o Tintin, que são... O Dupont e o Dupont. Thompson e Thompson. Né? Eu falei assim, será que isso é uma piada? Acho que não tem dúvida que é uma piada. Com certeza deve ser. Não só uma piada, mas acho que uma das melhores piadas do filme todo quem faz é o do Robert Davi, né, que é o branco dos dois, que tem uma hora que ele tá no rádio, assim, ele vai pedir alguma coisa lá pra central, né? Ele fala, oi, aqui é Johnson. Ele diz, não, o outro. Tipo... É muito bom isso. É uma fala dele, assim. O que que o cara falou pra ele pensar que era o outro, né? Johnson? Não, o outro, né? O diálogo desses dois do FBI é tudo comédia, porque eles tá lá, Vietnã, igualzinho Vietnã, no helicóptero, querendo dar tiro em todo mundo, e aí o outro cara fala, tava na escola ainda, velho. E você, Igor, qual é a sua história com o Duro de Matar? Se é que você tem uma, né? Eu não tenho uma história com o Duro de Matar. Quando a gente decidiu falar sobre esse filme, foi aí que eu percebi que o Duro de Matar é um filme icônico, né? Todo mundo conhece o Duro de Matar, não sei que você tenha morado toda sua vida numa caverna, né? Que você nunca tenha ouvido falar desse filme. É um dos títulos mais parodiados, eu acredito, pela indústria pornográfica mundial, né? Duro de Matar, né? Die Hard. E obviamente eu conheci o filme, gosto muito do trabalho do Bruce Willis, mas eu nunca tinha assistido esse filme do começo ao fim, né? O primeiro filme. Os outros eu não vi, mas é um filme que ele passou meio que batido pra mim. né? Um filme que eu já meio que pressupus que, ah, eu conheço esse filme, né? Sei como é que é, sei como é que ele termina, sei como é, sei das cenas mais famosas dele, mas eu nunca tinha, de fato, sentado pra assistir o filme. Eu fiz isso pela primeira vez agora pra gente gravar esse episódio do podcast. Eu gostei muito do filme, tenho que dizer, né? Ele me surpreendeu bastante. Tem muitos filmes assim, né, que são absorvidos meio que por osmose cultural, né? Você não precisa ter assistido ele todo e você ter uma noção na sua cabeça, né? Inclusive, eu aproveito e já te pergunto, né, a diferença do que você sabia do filme antes versus agora que você assistiu. Mudou? Era basicamente igual? Mudou bastante, assim, porque eu... Bom, primeiro, uma das coisas que eu pude ver no filme é que o personagem do John McClane, ele, de fato, ele passa por uma... A gente vai falar depois sobre isso, né? Mas, assim, ele passa, de fato, por uma transformação. Ele não é um personagem muito carismático no começo do filme, né? Ele é um personagem meio brucutu, assim, meio machista, inclusive, né? Porque ele viaja até Los Angeles pra poder falar com a esposa dele, né? Visitar a esposa dele, visitar os filhos dele, né? Que estão morando em Los Angeles. E ele, o tempo todo, culpa ela do casamento deles não ter dado certo, sabe? Como se fosse responsabilidade dela. Ela arranjou um baita do emprego, foi uma excelente oportunidade de trabalho que ela teve em Los Angeles. E ela teve que se mudar. Ele poderia ter se mudado com ela, ele poderia ter dado apoio pra ela, mas ele não. Não, ó, você vai lá, eu espero que você se ferre, e aí depois você volte pra Nova York arrependido daquilo que você fez. E isso meio que tá no personagem do começo do filme. Então ele não é muito carismático, não. Eu achei esse personagem mais estranho. Mas aí o personagem, ele vai se transformando, né, ao longo do filme. E você vê que as tiradas dele, a forma como ele combate esses terroristas barra assaltantes high-tech europeus, sabe? É muito engraçado. E assim, no final do filme, você acaba, obviamente, né, torcendo por ele. E a interpretação do Bruce Willis é excelente. Então isso é uma das coisas que eu não sabia do filme, né, que pra mim foi novidade, porque eu tava esperando, assim, mais um herói de ação, um brucutu, dentro dos moldes Schwarzenegger, Stallone. E o filme, ele me surpreendeu muito nesse sentido. Além da gente, né, a gente tá sempre falando sobre esse tema, né? Além dele ser um personagem que não é invulnerável, né? Ele leva umas porradas, umas surras durante o filme, machuca o pé, é muito fera, né? Se suja todo, tá meio seminu, tá frágil, tá fragilizado, tá tecnicamente, tecnologicamente completamente inferiorizado, né? A quadrilha, como o Felipe falou. Ele também tem, logo no início do filme, ele demonstra essa pequena falha humana de caráter, assim, né? Ele tá lá puto com a ex-mulher porque ela aceitou um empregaço fantástico, uma excelente executiva, tipo, uma das tops, né, da empresa, assim, um abraço direito do presidente lá. Era tipo a vice-presidente, né, basicamente. E né? O bicho tá puto lá porque ele é policial de Nova York e tem que ficar em Nova York pra prender os bandidos de Nova York e tal. E é um filme amado e um personagem amado já há décadas. Eu acho que é uma lição de como personagens complexos, personagens não perfeitos, imperfeitos, podem ser mais carismáticos, podem ser mais interessantes, né? Não estraga o filme, não diminui a capacidade da gente se identificar e admirar o personagem porque ele tem essas falhas. Tipo assim, eu fico me lembrando... O Felipe deu um exemplo há uns episódios atrás e realmente isso ficou na minha cabeça, né? De como alguns heróis de ação hoje em dia são perfeitos. Por exemplo, o The Rock. O The Rock, ele, todos os personagens que ele faz em filmes, exceto os de comédia, ele é um cara perfeito. Ele não tem falhas, assim. Tem, por exemplo, um filme ruim que ele fez, que eu assisto como um prazer culpado às vezes, que é aquele Rampage, baseado no videogame do macaco. E do lobo gigante, macaco gigante e tal, né, jacaré. E ele no filme, ele tem um contraponto cômico no filme. E ele é um cara que todas as mulheres amam ele. Ele é elegante, ele é empático com os animais. E ele meio assim, tão fera, tão bom, que ele não tem nenhum interesse romântico no filme, nenhuma amizade, nem nada. A amizade, a relação dele é com o gorilão branco. Ou seja, é um cara, assim, completamente idealizado. Um caráter, assim, acima do normal. Quase um santo no filme. Isso é totalmente desinteressante. Completamente. Você é totalmente perverso também, né? Porque você acabou de entregar uma coisa aí que eu nunca tinha parado pra pensar, mas é realmente perverso isso, sabe? Ele não tem nenhuma ligação romântica com ninguém no filme inteiro. Ele não tem afeto. O único afeto dele é um gorila, é um macaco. Entendedores entenderão o que eu tô querendo dizer aqui. Como assim? Como assim? Isso é um ponto massa pra gente conversar agora, porque tem o... Tem o Joaquim latindo na mesma hora. Vem cá! Isso podia estar no podcast, né? Isso é engraçado. O Igor tá morrendo de rir aqui. Bem na hora que eu ia falar, me disse, filha da puta, do cachorro latiu. Vai pra lá! O que eu ia dizer é que o The Rock, ele meio que deixou bem plastificado, corporatizado esse elemento da... Não é empatia, não, é o... É simpatia, né? Literalmente. É esse elemento simpático do Bruce Willis, que eu acho que um dos pontos que ele tem a favor em relação a esses outros ícones que a gente tem conversado na década, Stallone, o próprio Schwarzenegger, né? Que é um pouco mais carismático que o Stallone. Eu acho que o Bruce Willis, de 10 a 0, ele é o mais simpático, né? Ele tem esse elemento afável, mais pé no chão, mais simpático, que o The Rock, ele tenta correr atrás disso, né? De uma maneira meio artificial. Ele, ao mesmo tempo, ele tem esse elemento físico dele super humano, assim, que eu acho que é uma das coisas que impede o The Rock de ser visto como uma pessoa real num filme, com uma namorada e tal. É que ele é tipo um monstro, uma montanha, né? É meio grotesco, né? Aquela coisa... Ele não é mais uma pessoa normal mesmo, né? Coisa que o Bruce Willis sempre foi. Ele nunca foi desses heróis halterofilistas, né? Que o Arnold também foi, o Stallone e vários outros. Ele tem um elemento bem mais real, né? Isso, com o carisma dele, fizeram dele um herói de ação que, pra mim, era mais acessível, né? Mais próximo da gente, né? A diferença do The Rock, do Vin Diesel, ou até do Arnold, do Stallone, né? Que são muito... já não tá mais no mundo humano. Tá um pouco, sabe, no panteão, um pouco além, assim. Então não é tão interessante, né? Tanto é que a gente escolheu filmes do Stallone e do Schwarzenegger, que eles... São os personagens talvez mais humanos que eles já interpretaram, né? O Rambo 1 e no Predador, o Schwarzenegger também, a gente falou sobre isso, né? Ele não é invulnerável no filme. Não, é bem parecido, inclusive, com o Duro de Matar nesse sentido, né? O papel do Arnold naquele filme. Sim, eu acho muito interessante o que você está falando, Felipe, porque eu acho que um dos motivos, assim, fazer uma leitura, assim, sabe, cultural bem, bem rasteira aqui, bem rápida, né? Mas vou ver se eu consigo passar a ideia direito aqui para vocês. Mas, assim, eu acho que um dos motivos pelos quais o cinema de ação, esse grande cinema de entretenimento, especificamente falando dos filmes de ação, hoje em dia, eles estão muito aquém daquilo que eles poderiam ser, especialmente comparados com os filmes de ação dos anos 80 ou do início dos anos 90, pelo menos assim passam a impressão de serem melhores, mais complexos, mais cheios de nuances, com personagens mais interessantes. É porque eu acho que hoje em dia se preza muito, né, no cinema, pelo aspecto da relacionabilidade, sabe? Parece que o público quer se ver o tempo todo, né, de uma forma quase que narcísica ou narcisista, né, na tela de cinema, ou na tela onde eles estão vendo os personagens fazerem o que eles estão fazendo. O The Rock, eu acho que ele faz muito sucesso, entre outras coisas, porque, bom, assim, ele é muito carismático, né? Assim, eu não duvido que o The Rock também ele seja um ator talentoso, né, à sua maneira, dentro dos seus limites, mas é porque o público consegue se relacionar com ele. Ele é relacionável, sabe? É relatable, né, em inglês seria o termo. Justamente porque ele incorpora uma série de características positivas que o público quer se enxergar dentro. Então, o tempo todo você fica projetando, sabe, ou se projetando, querendo se ver naquilo que você está consumindo, naqueles produtos culturais que você está consumindo. É aquele meme, sabe? Ou it's totally me, sabe? Tipo, isso é totalmente eu. Parece que o público, para se engajar numa história hoje, tem que ter esse elemento de é totalmente eu. E você vê o personagem do Bruce Willis, né, o John McClane, nesse Duro de Matar, ele é um personagem, como o Diego já falou, eu tinha falado também, é um personagem falho, né? É um personagem que tem uma série de falhas de caráter, inclusive, né? Ele não é invulnerável, né, para começo de conversa, entre outras coisas. E não é exatamente esse tipo de característica que você quer ver num personagem de filme de ação hoje em dia, né? Eu acho que o John McClane, ele é ultrapassado, né? Talvez. Ultrapassado, no bom sentido que eu tô falando isso, assim. Ele não faria sucesso hoje em dia, justamente porque ele não é esse personagem It's Totally Me, que o público de hoje parece que tá esperando o tempo todo encontrar nas telas de cinema. Ele tem uma série de características que você tem meio que abanar a cabeça e falar, não, isso tá errado, essa atitude tá errada, essa fala tá errada, sabe? Esse cara, putz, ele me lembra... Não sou eu, ele me lembra inclusive o meu vizinho rabugento, sabe? Tipo, ou então o marido machista da minha prima, alguma coisa assim, sabe? Ele tem uma série de características que não fazem com que você se relacione bem com ele logo de cara. Mas se você tem paciência e se você espera a história se desenvolver, você vai ver que ele tem muitas outras características que são redentoras também. E que ele é possível de mudar também, que é uma coisa também que a gente não vê acontecendo muito nas narrativas contemporâneas dos filmes, né? Personagens que passam por algum tipo de mudança, né? Que eles começam de jeito e terminam de outro, né? Como é o caso do Duro de Matar. Que o herói tem que ser mais perfeito, é o que o pessoal dos estúdios acredita hoje em dia, até os atores, né, desses de ação, pro espectador se sentir identificado, né? Mas que, na verdade, não é isso, né? Você ser mais humano e mais vulnerável é que faz com que você se identifique com o ícone, com o herói, com o personagem, com o que for, né? Não uma perfeição, né? Muito pelo contrário, eu acho, né? No meu caso, é só distancia você do, do que você tá assistindo, né? Você tem que ter um... O drama é humano, né? Não é um drama idealizado que você curte quando você assiste um filme, eu acredito. Eu também não sei por que as pessoas hoje em dia... Não sei, é um fenômeno, né? De hoje em dia, né? Que as pessoas querem... Ou elas querem se ver exatamente como elas são, elas querem ver personagens que acreditam nas mesmas coisas que ela acredita, né? Que se comportam da mesma forma que ela se comporta. E, ou então... personagens super ultra super-heróis, por exemplo, né, que são personagens no nível mitológico que você aspira a ser, talvez um dia, né, que você gostaria de ser, né, que realmente alimenta aquela sua fantasia, né, de ser super, né, de ser além de todo mundo, né. Não sei o que acontece, que por que não se interessar também por coisas que não são familiares, que são diferentes, assistir filmes sobre universos que não tem muito a ver com o seu, e ver coisas novas, diferentes. Eu, por exemplo, eu já até reclamei do contrário, né, eu às vezes preciso ter um elo de conexão com os personagens, né? Tem alguma coisa assim que eu... Algum elo de identificação. Se for muito alienígena, né? Lembra que eu reclamei de Duna, por exemplo? Né? É tipo assim, uma coisa muito... É um elo muito interno, assim, muito no nível psicológico, sabe? É algum traço de humanidade que eu busco nos personagens. Eu sou capaz de me interessar por algo fora do meu escopo, né? Do que eu tô acostumado a ver, fora do que eu acredito, sabe? Que vai contra as minhas opiniões. Eu quero ver, eu me interesso, eu quero saber. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas se indignam muito facilmente, né? Se ofendem facilmente, então... A reação contra isso é ficar só no seu mundo, né? Onde você não vai se indignar e não vai ficar contra e não vai se... Você quer buscar coisas que sejam um afago para todos o seu sistema de crenças. É, eu acho isso uma atitude... Sinceramente, eu acho isso uma atitude meio de preguiça intelectual um pouco. Meio imaturo isso também, meio infantil. É, um exemplo. Eu tava conversando com um colega meu de trabalho e ele falou que achou o Brokeback Mountain um filme ruim. Eu falei, é mesmo? E esse meu amigo, esse colega meu de trabalho, ele é abertamente gay. E ele achou o filme muito ruim. Eu falei, ué, sério? Mas por que você achou o filme ruim? Aí ele falou que é mais um filme que retrata a homossexualidade como um motivo de sofrimento e alienação à sociedade. Como uma coisa trágica, horrível. Então esse tipo de filme não tem que mais ser feito. Tem que, agora a ideia é mostrar o contrário, né? É muito mais interessante mostrar que ser gay é muito bom e é ótimo e você vai ser feliz. O que isso tem a ver com o filme? Por que o filme incomodou ele? É porque, em parte eu entendo, né? Porque durante muito tempo era a única opção que tinha de demonstração disso na ficção, era só o lado ruim, né? Hoje em dia também tem o lado positivo e tal, mas você não precisa então dizer que toda história que não é positiva é ruim porque, né? Não é propaganda, né? Você tá contando uma história, não? O pessoal assume sempre que uma história é tipo um tipo de propaganda e não é necessariamente, né? Às vezes é um draminha só aquilo lá. Eu vou arriscar aqui, o momento psicanálise selvagem, né? Tem que ter, né? No podcast. Eu não conheço o seu colega de trabalho, Diego, mas eu arriscaria fazer uma psicanálise selvagem dele aqui, né? Eu imagino que talvez o desconforto dele, né, diante desse filme, né? Que eu acho um excelente filme, né? A propósito, tem que dizer que eu acho o Brokeback Mountain um filme fantástico. Assisti no cinema, inclusive, né? Eu gostei muito. Eu acho que esse desconforto do seu colega de trabalho em relação ao filme vem dessa leitura dele, né? Que ele leu o Brokeback Mountain como sendo um filme que ele retrata a experiência homossexual num contexto cultural muito específico, né? Que esse mundo dos cowboys, né, do Midwest norte-americano, em uma determinada época também, porque o filme ele se passa no final dos anos 70, né, anos 70, anos 80, alguma coisa assim, né, se não me engano, e o filme, enquanto uma narrativa de um grupo de pessoas, ele não deveria ser mais feito porque ele retrata negativamente essa experiência, né, a experiência dessas pessoas nessa época. Sendo que, tá, isso é uma leitura que se pode fazer, eu não sei se isso foi exatamente o propósito dos realizadores do filme, de fazerem um filme que retratasse a experiência dos homossexuais de uma forma geral, né? De uma forma mais espalhada, mais globalizada, digamos assim. Não sei, eu acho que o filme ele funciona muito pra mim, por exemplo, porque eu vejo ele como a história de um ser humano, né? No caso, o personagem principal pra mim é o personagem do Heath Ledger, que ele é profundamente solitário. Ele não consegue, por mais que ele tente, ele luta pra encontrar uma conexão com o mundo fora dele, mas ele não consegue, por conta de uma série de amarras que ele tem. Muita gente talvez pode não concordar com isso, né, que eu vou dizer, mas o fato desse personagem ser homossexual dentro do parâmetro geral do filme torna-se quase que algo contingente diante dos obstáculos internos que ele tem que encarar. Então, assim, eu entendo essa crítica do seu amigo, mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que tem outros filmes que são mais exemplares na hora de mostrar a experiência dos homens gays, sabe? E a luta que homens gays têm de afirmarem os seus direitos frente a uma sociedade muito conservadora. Eu acho que Brokeback Mountain não é exatamente um filme que ele fala sobre essa experiência geral dos homossexuais, mas fala mais sobre personagens individuais. E por isso, acho que o filme funciona muito bem. E eu consigo me relacionar e me identificar com essas lutas do personagem do Heath Ledger, independentemente da minha orientação sexual. E eu gosto muito desse filme, novamente. Assim, é um filme com o qual eu me vejo nessas questões. Mas não sei, né? Talvez outras pessoas discordem e achem que o filme ele fale sobre questões muito mais sociais do que particulares, né? Aí eu acho que vai da leitura de cada um. O que quer dizer isso? Que impele o The Rock a ser essa figura meio inofensiva, né? Meio genérica, meio sem detalhes, sem desejo, sem nada. A comparação de um Bruce Willis da vida é isso, né? É você não querer incomodar ninguém, querer ser mais palatável possível para todo mundo. Então você não tem uma personalidade, né? Você não demonstra nada, né? Além do desejo de malhar às 3 da manhã, que nem o The Rock faz, né? É só isso. O McClane, o Bruce Willis, né? Tem esse personagem falho, acho que é... O grande sucesso desse filme foi não só do personagem do McClane, mas eu acho que no Bruce Willis, né? Que ele, eu acho que foi o primeiro filme dele, assim, que ele fazia aquela série, né? Da Gata e o Rato, na TV. Comédia, assim, com a Cybill Shepherd, com muito sucesso. Mas era mais comédia e tal. Acho que esse foi o filme que descobriu não só ele, mas o Alan Rickman, né? Pro grande mundo do cinema. E só por isso o filme já vale, né, tipo, invaluável, né? É um filme... Porra, porque o Alan Rickman, como o contraponto dele, né? Assim como o McClane, esse herói super falho, super, super fraco, super inferiorizado, né? Do lado oposto tá o Alan Rickman como o Gruber, né? Esse super competente, super seguro, super suave, né? Suave, em inglês, né? Esse gentleman... Bandido gentleman. Eu só queria salientar isso que você está falando, assim, porque eu acho muito bom a gente abordar essa questão, porque eu acho que esse contraponto entre o McClane e o Gruber é uma das coisas que mais enriquecem esse filme, né? Eu acho que a gente entende melhor, né, o que, que é o McClane, o que, que move o McClane, quando a gente compara ele com o Gruber. Bom, assim, eu acho que é dispensável até falar que essa é uma das melhores interpretações do Alan Rickman. Para quem conheceu o Alan Rickman apenas como o professor rabugento lá da escola do Harry Potter, eu acho que vocês estão perdendo, né? Vocês têm que assistir o Mr. Potter. Vocês têm que dizer que também é uma ótima interpretação. Assim, tipo, eu confesso que Harry Potter não é muito meu forte, não, mas eu assisti os filmes muito assim, sabe, querendo ver os coadjuvantes do Harry Potter, mais do que a trama principal e tudo mais. Assim, mas, assim, o elenco é excelente dessa série toda, né? Todos os grandes atores ingleses estão nesse filme aí, da série do Harry Potter. Exatamente. Alguns dos meus atores favoritos, Gary Oldman, deixa eu ver, David Thewlis, bom, enfim. Timothy Spall. Mas, então, a interpretação do Alan Rickman, eu acho que é magistral, é exemplar, eu acho que enriquece muito o filme, dá uma classe pro filme, e é interessante, bom, assim, o filme, ele é muito bom também, assim, tecnicamente, porque a parte técnica dele vai dando o tempo todo insights a respeito dos personagens pra você. Então, por exemplo, assim, não sei se vocês notaram, em muitas cenas, muitas cenas, né, a ponto de chamar minha atenção, tem sempre alguém cantarolando alguma musiquinha. Várias cenas do Duro de Matar, tem sempre alguém cantarolando, assoviando, ou então fazendo com a boca, né? Fazendo alguma coisa assim. Agora, vocês notaram quais que são, que tipo de música que é cantarolada pelos personagens norte-americanos e quais músicas que são cantaroladas pelos personagens europeus, pelos ladrões de banco lá do prédio? Temos músicas natalinas, né? O tempo todo, músicas natalinas, ou então Singing in the Rain, clássicos de musicais norte-americanos. E o que os assaltantes de banco, né, estão cantarolando? Eles estão cantarolando música clássica, mais especificamente Beethoven. E, aliás, eu tiro o chapéu aqui para o trilha do Michael Kamen, que faz um excelente uso da Nona Sinfonia, especificamente do Beethoven, né, para poder colocar na trilha sonora em certos momentos chaves. Eu acho que é muito bom o que ele faz. Tem música clássica também tocando no começo do filme. O que que é? O que que está querendo dizer? Sabe? A gente associa música clássica ao quê? Sofisticação, pessoas mais intelectuais, né, inteligência, né, erudição, uma mente mais racional, mais planejada. E, em contraponto, você tem essa cultura pop norte-americana, que é meio bagunçada, é meio caótica. Se você pensar em jazz, sabe, tem muito de improviso aí. Então, você tem um choque de dois tipos, de duas racionalidades diferentes nesse filme. O que eu acho que é muito interessante. Você tem uma mente ordenada e planejada, como a do grupo, Cooper, que inclusive é o principal motivo de raiva dele. Stick to the plan. Vamos seguir o plano. Não, mas isso vai sair do plano. Ah, não, mas tem um John McClane aqui, ele vai fazer a gente quebrar o nosso plano. O tempo todo é ele querendo se manter fiel ao plano. E o John McClane, como sendo esse agente perturbador, caótico, meio trickster até, que vem pra bagunçar aquilo que foi pré-ordenado e planejado e calculado com minúcia. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso esse contraponto entre os dois é uma das coisas que mais enriquecem o filme. A dicotomia do filme, além do, né, da planejamento versus improvisação, é isso, né? Essa visão europeia industrializada, organizada, germânica, né? Especificamente, contra o herói americano scrappy, assim, improvisa, se dá um jeito meio malandro, né? É norte-americano, mas é americano, né? Roy Rogers. Vocês lembram da referência dele, Roy Rogers, né? Que é um cowboy, mas não é um cowboy durão, não é um John Wayne, né? Roy Rogers era aquele cowboy meio malemolente, aquele cowboy mais espertalhão que os outros, sabe? Eu achei interessante isso, ó, Call Me Roy. Inclusive, aquele chamado Yippee-ki-yay era do Roy Rogers, né? Que ele colocou o palavrão pra a versão dele, né? Yippee-ki-yay, motherfucker. É do... então, realmente, esse esquema cowboy americano versus o germânico eficiente, que trabalha com relógio, né? Que vai trabalhar de gravata, né? E o americano de camiseta, pelado, sem, sujo, né? Limpeza versus sujeira. É sempre dicotômico o filme todo, assim. Não, John McClane é um homem do povo. Sabe, ele é claramente o povo contra a elite, esse filme. Porque, inclusive, ele irrita. É tão bom isso. Isso tem no 3 também, bastante. Ele irrita muito o Hans Gruber quando ele xinga o Hans Gruber, né? Ei, asshole. Ei, seu babaca, seu merda. Ô, dickhead. Tipo uma criança, assim, provocando outro, assim, no recreio, sabe? Uma das armas do McClane é a falta de respeito que ele tem, né? Que... ele é bem bully. Então ele é um exemplo, assim, da falta de pretensão, da despretensiosidade, tipo, da malandragem, assim, e uma autoconfiança bem americana contra um elitismo pretensioso e pomposo europeu, assim. Então, essa palavra que o Felipe usou antes, né? É uma coisa muito eficiente em filmes de ação, né? Em filmes de pipoca, né? Filmes blockbuster, né? É que esse contraponto entre um herói e o vilão é exatamente o oposto do herói. Tipo Superman e o Lex Luthor, assim. É um tropo antigo, literário, né? Cinematográfico também, que é muito eficiente, né? E é um tipo de coisa que funciona até se você tá assistindo o filme no mudo, né? Você tem um shot, assim, um take do vilão com o cabelo arrumado, a gravata, aquela coisa olhando no relógio, falando no walkie-talkie dele, e mostra o herói e ele tá de regata, todo fudido, sujo, sangrando, né? Então é claramente visualmente básico, assim, que é uma coisa contra a outra, né? Você nem precisa de diálogo, né? De edição. São dois opostos claros. Isso é muito, muito eficiente e muito forte, né? Na hora de você contar uma história entre dois polos, assim. É uma das coisas que funcionam nesse filme. Outra coisa forte do filme é esse elemento que é um grupo, né? Não é o Hans Gruber ele sozinho contra o John McClane ele sozinho, né? É um contra vários, um contra todos, né? Eu sei que o Steven de Souza, um dos roteiristas, né? Deixou tudo super claro, assim, para o espectador. Daí que sai o drama, né? Desse encontro entre os dois, né? Esse conflito. E falando, né, desse grupo dele, né? Um grupo internacional, é interessante isso, né? Se passa nos anos 80, que tinha um pouco dessa paranoia, especialmente americana, né? Com esse crescimento das multinacionais, a concorrência com a Ásia, inclusive, né? Não é, acho que não é de graça que a empresa é o Nakatomi, né? É uma empresa japonesa grande. Exatamente, usando anos 80 foi o boom japonês, né? E os japoneses, eles têm saudade sebastianista, inclusive, até hoje. Igual os portugueses têm saudade da época das navegações, né? No Renascimento. Os japoneses, eles até hoje, morei lá, é isso. Eles têm muita saudade dessa bolha fantástica de grande superávit e grande sucesso econômico do Japão nos anos 80. Os japoneses estavam ricos, assim. Todos os japoneses que eu conheci, eles sempre contam, assim, com saudade. Ah, nos anos 80, o meu pai trabalhava numa grande empresa, ele tinha mil benefícios, a gente viajava, a gente fazia isso, fazia aquilo, sabe? Uma saudade dessa época. O Japão estava em auge absoluto do Japão nos anos 80. E, ao mesmo tempo, além né, desse crescimento japonês, também tem o aspecto europeu, né? É um encontro não só individual entre essas pessoas, mas entre, né, Estados Unidos com os japoneses, com os europeus, em termos macroeconômicos, quase, né? É o pano de fundo, né, que está por trás disso. Se entra bem nos anos 80, mas não quer dizer que o filme fica, né, datado, por isso sim especifica, né, esse cenário, que eu acho que deixa o filme muito rico, né, e menos genérico, porque realmente o que eu mencionei falei antes, né? Filme de ação, filme de suspense dessa época. O mais fácil que tinha de era terrorista muçulmano, você vê aquelas consequências do Rambo e, sabe, crime normal associado, tipo, aos latino-americanos, né? Drogas e tal. E nesse não, né? Os grandes personagens são todos no elemento meio empresarial, né? É um crime de colarinho branco mesmo, né? Eu acho que é um diferencial legal que tem nesse filme. Aí eu acho que a gente pode ver também uma crítica a essa cultura yuppie, né? Que foi tão preponderante nos Estados Unidos. Tá certo que os bad guys do filme são europeus. Mas, assim, também, aproveitando, né, que o Diego já tinha falado no comecinho, né, do episódio, eu vou aproveitar esse ensejo, assim, sabe, dizer que os bad guys principais são europeus, mas os policiais também são bad guys, assim, como os agentes do FBI também são bad guys. Então, assim, tem toda uma série de burocratas, né, trabalhando contra o coitado do John McClane, sabe? Que também são agentes vilanescos, né, nesse filme. E falando nisso, do lado americano, tem o Hart Bochner, né? Que faz aquele colega da esposa dele, o Ellis, que é tipo aquela caricatura do Yuppie cheirado, né? E que estraga tudo, e não só estraga tudo, mas causa com que eles matem ele, né? Então não é de graça. Eu achei muito legal, não só o personagem principal vilão, né? Que é o Alan Rickman, né? O Hans Gruber. Mas o braço direito dele, né? Que eu esqueci o nome dele no filme, mas é o Alexander Godunov, que inclusive era bailarino russo. Onde a casa cai? Com personagem completamente diferente no Onde a Casa Cai, assim. Muito legal. E aí eu acho legal que eles deram esses toques de humanidade também, de vulnerabilidade a esses vilões, né? Que às vezes se esquecem de fazer isso hoje em dia, né? Não são puras caricaturas da elite europeia. Então, por exemplo, tem dois momentos que eu gosto muito no filme. Por exemplo, o personagem do Alexander Godunov. Eu achei brilhante esse negócio do Bruce Willis ter matado o irmão dele, mesmo que seja acidentalmente e tal, né? E ele puto da vida, com muita raiva e com um desejo de vingança absoluto, assim. Eu até me lembrei do personagem vilão do Mad Max 2, que perde o namorado e persegue o Max o filme inteiro, né, com desejo de vingança. E aí ele tem esse conflito, né, de que eu não posso matar ele agora, que eu tenho que seguir o plano, encontrar os detonadores da bomba, né? E ele não quer ir. Vai atrás do Bruce Willis, sabe, eu achei isso tornou o personagem muito mais único, mais pessoal e mais relatável, né, como a gente tava falando, relatable. Inclusive, ele não morre, né, na hora que você pensa que ele morre, aí você fecha, inclusive, a história do policial no final, né, ele só tinha ficado pendurado, aí ele volta no final. Clássico assim. Nos 80, né, o vilão volta. Isso é horroroso, isso foi a única coisa que eu achei horrorosa no filme. Como assim? Anos 80, horroroso, dá um desconto. Eu sou crítico desses comebacks de vilão, sabe? Que você mata o vilão, aí você já, agora sim, podemos relaxar, podemos descansar, vamos embora pra casa, não sei o quê. Aí o vilão, ele volta, do nada. Gente, isso é um clichê tão feio, isso é mais feio que bater a mãe com um cabo de vassoura. E as pessoas ainda fazem isso, e pois é, e tem o Duro de Matar, assim, sabe? Tipo, não, Diego, o Duro de Matar é grande filme, mas não é perfeito. Nessa cena é horrorosa. Não, então, no finalzinho, quando o Hans Gruber tá lá já antes, um pouquinho antes do Bruce Willis chegar finalmente pro duelo final, com a arma grudada nas costas, né? Tem um embate, né? Tem um conflito entre ele, o Hans Gruber, e a mulher do John McClane. E a Molly. Molly é o nome dela, né? Holly Gennaro, né? E aí a Holly fala, sacaneia ele também, né? Ela representa o John McClane, assim, nessa hora, né? Você é só um ladrãozinho. Você tá aqui só pra roubar isso aqui. Você que tá afim só de dinheiro? Que coisa ridícula isso? Tudo pra sabe? Porque você é nada mais que um ladrão de meia tigela. Quase um ladrão de galinha, assim, não sei o quê. Aí ele tem um momento, assim, também de fragilidade, né? De ataque ao ego dele. Ele vai, assim, e chega bem perto do rosto dela e fala: eu sou um ladrão excepcional. Maravilhoso. Chama de ladrão, mas um bom ladrão. Não sou um mau ladrão, não. Esse tipo de fala, de diálogo e de desenvolvimento, assim, que seja pequeno, né? Mas ele dá toques de humanidade, né? Dão toques de realismo um pouco até. Que ele não é um super vilão e capaz e perfeito e invulnerável, né? Super europeu e superior. Ele tem os pontos fracos dele ali. Ele tem um verniz de invulnerabilidade, mas a fraqueza dele é justamente esse ego super inflacionado que ele tem, né? De estar fazendo aquilo tudo justamente porque ele é um ladrão excepcional, porque ele se vê como um ladrão excepcional. Agora, cavaleiros, eu queria falar pra vocês, assim, queria abordar um tema aqui que eu acho que o filme ele traz, que a gente já vem discutindo isso, né? A gente falou sobre esse tema quando a gente conversou sobre o Rambo, quando a gente conversou, principalmente quando a gente conversou sobre o Predador, que, tá, a gente tá falando sobre os filmes de ação dos anos 80, que foi essa época, né, dos machos bombados super testosterona, testosteronizados. E o John McClane, ele foge totalmente essa regra. Foge totalmente. No começo do filme, quando ele tá um pouco mais brucutu, quando ele tá um pouco mais cheio de si, né, talvez, recém-chegado de Nova York, andando de limusine, levando um puta de um urso gigantesco de pelúcia para as filhas dele. À medida que o filme vai se desenvolvendo, que a história do filme vai se desenvolvendo, você percebe que o McClane, ele tá passando por uma crise de masculinidade, né? Ele tá passando por uma crise de emasculamento. Na verdade, o fato da esposa dele ter saído de Nova York, né, ter deixado de ficar apenas como sendo a esposinha debaixo da asa dele em Nova York e ir para Los Angeles, né, ganhar muito mais que ele, né? Quer dizer, a gente supõe, né, que ela vai ser vice-presidente, né, de uma grande corporação internacional, então o seu salário dela, né, o sucesso profissional dela, assim, é muito maior que o dele, assim, é um detetive de Nova York. Né. Tem, isso já aponta, né, para essa crise. Né, assim, ele foi emasculado pela esposa, aí ele chega em Los Angeles, ele não conhece ninguém, ele não sabe nada, ele acha a Califórnia tudo muito esquisito, né, tanto é que ele repete isso duas vezes, coisas em momentos diferentes do filme. Ah, Califórnia. Sabe, querendo dizer assim, sabe, tipo, ah, isso aqui é tudo muito estranho, esse povo aqui é tudo muito esquisito, eu tô muito fora aqui do meu ambiente, né, que esquisito esse lugar. Mas ele vai mudando ao longo do filme, e uma das coisas que mudam ele, o filme, ele tem uma das relações, é engraçado que a gente falou agora um pouco de Brokeback Mountain, né, mas esse filme, Duro de Matar, ele tem uma das relações afetivas entre personagens masculinos mais intensas e interessantes que eu já vi em um filme de entretenimento, que é a relação do McClane com o Powell, com o um policial de rua que tá falando com ele, que é um interlocutor dele o tempo todo. E você vê que no final do filme, assim, próximo do final do filme, quando você meio que espera, aliás, uma das coisas que eu acho que é um dos baratos do Duro de Matar, né? Porque o começo do filme você ainda não entendeu direito, assim, pra quem não sabe, se você tá assistindo pela primeira vez e você não sabe nada do filme, o Duro de Matar no começo, ele pode até parecer uma espécie de drama romântico, né? Porque você vê um personagem que nos primeiros 25 minutos do filme ele tá indo pra uma outra cidade pra se reencontrar com a esposa dele. E você não sabe como é que vai ser esse reencontro. Tem toda uma tensão em cima de como é que vai ser esse drama familiar, relacional, se desenvolvendo na tela. Aí chegam os terroristas e aí o filme muda. Mas no começo você até pode pensar que seja um filme sobre relacionamentos. E aí no final acontece aquilo que o Argyle, aquele personagem fantástico, o motorista da limusine, né, fala que aconteceria no começo do filme, assim, tipo, ah, você vai encontrar a sua lady e vocês vão ter aquele momento cinematográfico, um vai olhar para um pro outro e aí vai ter música e aí vocês vão se abraçar e vai ser tudo lindo. Ele fala isso no começo do filme. E esse momento acontece no Duro de Matar com Powell no final do filme. Não acontece com a esposa dele, acontece com um outro policial, né? Então, de fato, existe esse momento de, sabe, do abraço, do encontro ou do reencontro ao som de música orquestral bonita, romântica, mas é entre dois homens. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso, além de ser uma sacada muito boa, isso é engraçado e isso é muito enternecedor, sabe? Porque poucas vezes eu vi uma amizade entre dois homens ser retratada de uma forma tão pura e tão honesta quanto nesse filme, assim, sabe? Eu queria saber o que vocês acham, assim, nessa perspectiva, né, de masculinidade, o que esse filme traz de novo pra gente, assim, sabe? Vocês sentiram também esse calorzinho no coração quando o McClane abraça o Powell ou foi só eu? É tipo um grande momento da broderagem cinematográfica, no sentido mais inocente da palavra, assim, é realmente eles não se conheciam pessoalmente, né, mas é tipo o único contato que ele tem, né, ao longo do filme todo, né, o único apoio, né, e é realmente um outro cara que também tá inferiorizado, que tá com, que ele teve que deixar de trabalhar na rua porque ele atirou e matou um adolescente, parece, sem querer. Ele tá também com trauma, ele também tá diminuído, né? Então eles meio que se apoiam um ao outro ali. Assim como o McClane, um outro homem também, à sua maneira, é masculado, com quem ele pode se relacionar, né, com quem ele se identifica. E eles ficam trocando confidências a respeito disso. Né? Ele fala da esposa dele e o Paulo fala desse trauma que ele tem, de fato, assim, porque ele matou por engano, né, um adolescente, né, e ele foi colocado para fazer desk job, né, assim, foi tirado, né, do posto dele e colocado numa subcategoria, assim, dentro da hierarquia policial. Ou seja, então também é um homem ferido, traumatizado e emasculado. Além disso tudo que vocês estão falando, que eu concordo, o pau também é um ponto fora do prédio, do edifício, que é um ponto também de racionalidade, né? Porque é engraçada essa contradição, né? Porque os dois personagens, né, tanto o John McClane quanto o Al Powell, eles são personagens que foram emasculados, né, que estão numa posição fragilizada. O John McClane com relação à esposa, né, e o Al Powell com relação à profissão de ser policial, né, de rua especialmente. Mas eles são os dois únicos que conseguem ver a real ameaça, que eles conseguem ver com clareza, né, o que está realmente acontecendo ali, o grau de risco e o grau de perigo que aquele heist, né, aquele assalto representa. Sendo que toda a polícia, né, especialmente o chefe da polícia, que é um ator muito engraçado, né, que inclusive tinha feito Breakfast Club nos anos 80, né, diretor da escola. O Paul Gleason. Paul Gleason, especialista nesse tipo de papel, né? E a FBI, né? A polícia, ela além de ser falha e incompetente, ela é falsamente fálica. Ela quer enfrentar, ela acha que consegue derrotar a quadrilha, né, a invasão lá, com força bruta e invadindo o prédio, né? E é tipo assim, uma medição de virilidade, né? Não, a polícia e o FBI têm mais virilidade que a quadrilha, né? E os dois ali, emasculados, sabem, estão conseguindo ver com clareza o que está acontecendo, né? Eles vão ser sério mesmo que vocês vão fazer isso? Vocês vão invadir o prédio? Então, eu acho que o Al Pau também tem uma... Ele ajuda, né? Ele realmente destaca esse aspecto, né, do personagem do John McClane. Perfeito, perfeito. Concordo com isso que você está falando, Diego. E eu acho também, assim, sobre isso que você disse, a gente pode traçar uma relação, né, uma linha relacional entre esse filme e um outro filme do mesmo diretor, né, que a gente já conversou aqui no podcast, que é o Predador. Porque também os mercenários norte-americanos, eles são mercenários, eu esqueci o que eles são. Eles são de uma força especial, né, liderada pelo Arnold Schwarzenegger, pelo Dutch, né, no Predador. Eles acham que eles conseguem resolver a coisa na força, enfrentando um predador, assim, sabe? É claro que eles não vão conseguir. A mesma coisa dos policiais aqui. Eu falo, ah, não, a gente resolve. A gente manda um tanque, né? Invade o prédio e vai dar bom, vai dar tudo certo. E não consegue, não consegue, porque os assaltantes são muito melhores. Nisso de querer enfrentar as coisas, sabe, no soco e resolver tudo no murro, na porrada e com bomba, você vê que essa estratégia brucutu não dá certo. Mais uma vez é o John McTiernan mostrando pra gente, assim, ó, você vai dar uma de machão, cuidado, viu? Voltando a falar essa questão da emasculação, uma coisa que eu pensei aqui, acabou de me ocorrer, o John McClane, né, voltando, né, essa relação que ele tem com o Al Powell, né, assim, um dos melhores momentos de diálogo do filme, né, o McClane, ele fala pro Powell, assim, olha, eu quero que você passe um recado pra minha esposa, e aí ele fala um monte de coisa lá pro Powell, e é um momento bem, bem dramático, assim, bem sério e, novamente, assim, bem enternecedor do filme, né, assim, enternecedor no sentido, assim, porque você vê a relação íntima que esses dois homens criaram ao longo dessa situação, e ele fala, assim, sabe, tipo, olha, eu quero que você diga pra minha esposa, assim, eu não vou saber reproduzir exatamente as palavras que ele usa, mas alguma coisa do tipo assim, você disse pra minha esposa que eu estava errado, né, que ela foi a melhor coisa que aconteceu na vida de um vagabundo como eu e que eu deveria ter apoiado ela. E me fez pensar assim, realmente o John McClane, ele no começo do filme, ele estava se sentindo emasculado porque a esposa tinha saído de Nova York pra ir buscar um emprego melhor em Los Angeles. A emasculação aconteceu porque ele manteve essa posição hierarquicamente superior. Ó, eu sou o provedor da família, sou um homem, sou um machão aqui, então você tem que estar abaixo de mim. Na tentativa de se manter essa posição, acontece a emasculação. É apenas quando você sai desse pódio, quando você desiste dessa corrida e fala, não, eu abro mão desse papel vulnerável, hierarquicamente superior, whatever, que eu tenho aqui, é aí que a emasculação deixa de acontecer. E aí você vê realmente ele se reunindo com a esposa dele no final do filme, não mais como um coitado, mas como um igual, sabe, com ela, né? Porque, de fato, antes ele estava numa situação inferior, ele só esteve na situação inferior porque antes ele havia se colocado como superior. Quando ele sai desse papel, aí eles podem se encontrar finalmente. E ela, eu achei bonitinho demais, assim, ela corrige ele, fala assim, ah, você é a fulana Gennaro, eu sou a Holly McClane. Esse encontro é muito bonitinho, mas não é mais bonito que o abraço que ele dá no Al. Só completando, do ponto de vista da Holly, eu acho que ela consegue ver o marido de uma forma diferente, né? Porque ela, em vez de achar ele assim, nossa, um grande herói e fantástico, né? Você conseguiu resolver a situação e me salvar, né? Você me salvou como se fosse uma donzela no castelo presa, né? Pelo dragão. Eu acho que tem um momento no filme que ela fala assim, nossa, só alguém como o John pra deixar alguém tão puto da vida, né? Que quando o Alexander Carl, né? O Alexander Godunov tá lá quebrando todas as coisas porque não conseguiu matar o John McClane, né? Que matou o irmão dele. Eu acho que ela vê, assim, que apesar desse defeito, apesar do John McClane ser uma pessoa que me deixa louca e puta da vida o tempo todo, sabe? Ele tem as qualidades dele, é o jeito dele, eu tenho que aceitar. Se eu quero ficar com o meu marido, eu tenho que aceitar como ele é. Porque ele também vem com coisas boas, né? Então, não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer um que faria o que o John fez durante o filme, né? Ele foi lá e enfrentou a quadrilha sozinho, né? Eu acho que isso é uma... Ele realmente foi lá e fez o trabalho dele. Então ela também reconhece, assim, mérito nele, assim, né? Ela consegue mais ou menos de uma forma indireta. A gente entende que ela quer perdoá-lo, né? O que a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Entre os dois, né? Talvez voltem a brigar e aí... O filme, ele se a gente pensar, analisar bem, é um filme que tem várias riquezas, né? Sim. Não, inclusive, nesse filme, a gente termina a história deles nessa nota positiva, mas, eventualmente, a gente, assistindo os outros filmes, vê que realmente deu errado. Tava fadado ao fracasso. Tava mesmo. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do Duro de Matar, filmão, grande filme que lançou Bruce Willis, né, Alan Rickman. Pra mim é um filme 5 estrelas, assim, é um filme dentro desse universo dos filmes de ação, não tenho o que criticar. Eu sei que o Igor não gostou do finalzinho lá do Carl voltando à vida, mas isso pra mim é um mero detalhe, não afeta nada, na minha opinião pessoal. Não estraga o filme, não estraga em absoluto, é um excelente filme. Pois é, e então é isso, super dica pra vocês, assistam esse filme se vocês não assistiram ainda, ou se você assistiu, faça que nem a gente, reassista pela 20ª vez. E antes da gente anunciar o nosso próximo filme, né, que vai ser já o final da temporada de ação anos 80, vamos dar as nossas dicas da semana para os ouvintes, um filme relacionado de alguma maneira, né? Deixa eu começar pelo Diego, qual é a sua dica para os ouvintes? Eu acho que se você é muito fã do Duro de Matar, se você não viu Duro de Matar 3, A Vingança, Die Hard with a Vengeance, eu acho que é o único filme da sequência, né, que pega realmente o espírito do primeiro filme. Também dirigido pelo John McTiernan. Tem algumas façanhas do Bruce Willis até no final do filme, meio irreais, mas ele continua sendo ainda esse protótipo do homem comum, do policial que, mesmo sendo só um policial, ele vai lá e realmente enfrenta uma situação de grande, grande, grande perigo, que é contra qualquer probabilidade de ele conseguir. Né? Ele mesmo assim vai lá e tenta, e faz o trabalho. Mas o filme, ele tem qualidades, né? Eu acho que o vilão Jeremy Irons dá show de bola também, eu acho ele maravilhoso. Também encarna bem esse personagem elitista e educado e fino e pomposo, né? Em contraposição ao homem do povo, né? Do John McClane. Sacaninha e malandro, né? Bêbado, começa o filme bem bêbado, né? Meio alcoólatra quase já, solitário, fudido. Bem fudido ele começa o filme. Então, eu acho que tem qualidade. A relação dele com o Samuel Jackson no filme também, muito parecida com a relação que ele tem com o Al Powell. É uma relação muito legal também, divertida de ver. Acho um filme bem escrito. O final não é tão bom, mas eu acho que é uma pipoca ótima, assim. Ainda mais se você pensar em pipoca hoje em dia, né? Eu acho uma excelente pipoca até hoje. Muito bom. Igor, você, o que você tem para recomendar assim, para os ouvintes que curtiram Duro de Matar? Bom, se você gostou do Duro de Matar, eu tenho um filme aqui que era para ser, inclusive, uma das continuações do Duro de Matar. Porque o Duro de Matar, ele meio que criou uma espécie de fórmula, né? Como eles passam num lugar só, isso foi muito bom. Isso foi muito bom para Hollywood, porque você não precisava gastar muito dinheiro em vários cenários diferentes. Personagens que vão, sabe, de uma cidade a outra. Não é um James Bond da vida. Ah, que prejuízo que dá o James Bond. Porque o James Bond vai, sabe, de Pequim a Caracas, né, passando por Paris, Mônaco. Sabe, é um gasto horrível. Duro de Matar, não. Duro de Matar é um filme popular, é um filme econômico, porque eles passam em um lugar só. Tá certo que é um prédio de luxo, né, mas ainda assim é um lugar só. Mais econômico ainda que um prédio de luxo é um ônibus. E esse filme, de fato, assim, eu sei que o primeiro draft, né, o primeiro rascunho do roteiro desse filme, ele foi, o título provisório era Duro de Matar, Die Hard in a Bus. Esse filme que eu tô falando é o Velocidade Máxima, com o Keanu Reeves. Nova geração que acha que o Keanu Reeves, ele só é o John Wick. Não, ele já foi... ele já fez outros papéis também. Esse filme tem um dos melhores vilões também de ação que eu já vi, que é o Dennis Hopper. É um filme ótimo, sabe? Se você não assistiu... Sandra Bullock. Isso, eu ia falar. Tem um link também direto, mais direto ainda, com o Duro de Matar, né? O diretor de fotografia do Duro de Matar é um holandês chamado Jan de Bon, né? Que já trabalhou, inclusive, com Paul Verhoeven, que a gente falou do Robocop. E ele filmou o Duro de Matar, né? Ele filmou o Duro de Matar. Excelente, inclusive, eu esqueci de falar isso durante a gravação do episódio, mas falo agora, assim. Eu achei a fotografia trilha sonora do Duro de Matar, aspectos técnicos do filme que saltam realmente os olhos. A fotografia é linda, né? É uma coisa meio Caravaggio, o contraste entre chiaro escuro, cores quentes e cores frias o tempo todo na tela. Eu achei muito bonita. Aí depois, quando eu fui ver, não, Jan de Bon é o diretor de fotografia holandês, que já tinha trabalhado, né, nos filmes do Verhoeven. Ele é o diretor desse filme, do Velocidade Máxima. Então, esse é um filme, eu acho ele bem escrito, bem atuado, ele é empolgante. É um filme de 94, tem uma química interessantíssima do Keanu Reeves com a Sandra Bullock, que depois eu fiquei sabendo que foi uma química que rolou na vida real. Que o Keanu Reeves, ele era apaixonado pela Sandra Bullock e ela era apaixonada por ele, só que os dois meio que, não, mas ele não vai querer nada comigo, ela não quer nada comigo. Aí anos depois, tipo, 20 anos depois, isso veio à tona e eles se encontram e, pois é, naquela época eu queria ficar com você, pois é, eu queria ficar com você, mas hoje eu sou casado, hoje eu tenho namorada, agora já era. Dois bobocas, idiotas, né? Mas isso tá na tela, a gente pode detectar isso, né, na relação deles. Então é um filme ótimo, Velocidade Máxima, pra quem não assistiu. Tanto Velocidade Máxima quanto Duro de Matar, lindos, super bem filmados e zero efeito digital. tudo real, tudo locação de verdade. É pré-CGI, né? Anos 90, 94. É, só 5, 6 anos depois do Duro de Matar, né? Então, realmente, na época era tudo efeitos práticos, né? Que realmente é um diferencial, né? Não dá pra negar, não. Ah, e, bom, agora eu, né? Com a minha dica da semana. Realmente, né? O Duro de Matar inventou esse gênero, né? Desse cenário, né? Duro de Matar em um ônibus, Duro de Matar num barco, Duro de Matar não sei o quê. Mas esses filmes de heists, de roubos, planejamento, assim, não começou no Duro de Matar, né? E um dos predecessores dele, que eu acho um super filmaço, chama The Taking of Pelham 123, que aqui no Brasil é O Sequestro do Metrô, um filme de 74, né? Tá fazendo 50 anos agora, inclusive, do Joseph Sargent. É muito legal, um filme com Walter Matthau, os ladrões também com esse perfil tipo Gruber, assim. Sequestram uma linha do trem, né, de Nova York. Tem o Robert Shaw, né? Que no ano seguinte faria Tubarão, né? Como Quint. É um filme super legal. Mostra também muito do funcionamento da cidade, assim. É realmente um precursor ao Duro de Matar. E o elenco é incrível. Tem essa dinâmica entre o pessoal que tá preso no metrô e os assaltantes. E o plano deles, que realmente não é o que tá sendo planejado. É, não é o que tá sendo, né? O que a polícia acredita que é, na verdade, é outra coisa. O elenco é tão legal. O herói, né? Que é o tipo de... A gente falando, né? O Bruce Willis, como é um herói fora da curva hoje em dia, né? Comparado com esses contemporâneos que a gente tem agora fazendo filme de ação. O herói do Sequestro do Metrô é o Walter Matthau, assim. Não podia ser mais... Hoje em dia, se ele aparece como fazendo uma ponta, seria muito, muito, muita sorte, né? Mas não, ele é o protagonista desse filme também. Um herói fora do padrão totalmente. É um filmaço. Nova York nos 70, assim, representado perfeitamente nesse filme. Super divertido. Muito suspense. É um filmaço, não sei nem o que dizer. Foi refeito depois pelo Tony Scott, eu acredito que foi, com o Denzel Washington no papel do Walter Matthau e o John Travolta no papel do Robert Shaw. Eu acho o filme muito aquém, bem pior, assim. Mas realmente não tem alguns valores ainda, né? Até nessa refilmagem. Mas o que eu tô recomendando mesmo é o original, de 74, do Sargent, O Sequestro do Metrô. Filmaço. E é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio, foram nossas dicas. E só pra anunciar, episódio que vem, encerrando a nossa temporada de ação nos 80, com um filme que, não sei se vai ser polêmico, eu acho que é muito legal. Tem gente que talvez ache meio bomba entre os ouvintes. Espero que não, porque acredito que nós três aqui somos fãs. Um filme chamado Highlander, acho que é o Guerreiro Imortal, né? De 86, do Russell Mulcahy, com o Christopher Lambert e o Sean Connery. Eu acho um filme clássico, muito bom. Ação com fantasia, anos 80. Trilha do Queen. Pra mim é imperdível pra temporada de ação nos 80. E eu espero que vocês curtam, né? Então, daqui a 2 semanas, Highlander. Então, pessoal, é isso aí. Bora dar tchau pros ouvintes, então. Grande Diego. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Pra mim, é um prazer total, né, falar sobre esses filmes dos anos 80. Né, filmes de ação clássicos da minha infância, adolescência, adoro. E acho que a gente ainda conseguiu ver aspectos que eu ainda não tinha visto, apesar de ter visto o filme mais de 20 mil vezes. Então foi muito proveitoso, adorei. Valeu demais. E muito, como sempre, essa temporada só clássico, só filmaço. Muito, muito empolgado pra falar de Highlander. Fantástico. Isso aí, muito bom. E Igor? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de escutar essas coisas que a gente fala aqui. Espero que vocês assistam o filme. Espero também que, como nós, né, vocês possam, para aqueles que já assistiram o filme, possam reassistir o filme com outros olhos e ver outras coisas no filme. Eu passei a gostar ainda mais do Duro de Matar depois das conversas que eu tive com vocês. E ansiosíssimo para falar também. Aí sim, esse é um filme que eu assisti várias e várias vezes. É um dos cânones da minha infância. Highlander, O Guerreiro Imortal. Um filme que se passa na Escócia, em que o único ator escocês faz papel de um espanhol, e o escocês, na verdade, é interpretado por um francês, que depois vai para os Estados Unidos e tem que enfrentar um russo que é feito por um canadense. É isso aí, isso é globalização. Pois é, isso aí, pessoal. Até daqui a 2 semanas. Falou!